E naquele dia, tudo que eu queria era ouvir da sua boca. Fica, você destruiu o que era nosso. O mundo pode dar voltas e voltas, mas pra você não volto. E vai se arrepender quando você ligar. Eu não vou, alô, oi, saudade de você. E vai se arrepender quando você ligar. Eu não vou, alô, oi, saudade de você. E você destruiu o que era nosso. O mundo pode dar voltas e voltas, mas pra você não volto. E vai se arrepender quando você ligar. Eu não vou, alô, oi, saudade de você. Vai se arrepender quando você ligar. Eu não vou, alô, oi, saudade de você. Eu falei que não iria te atender, não resisti, atendi. Oi, bebê, fazer o que se com você eu não resisto? Olha só quem tá deitado aqui comigo. E vai quando você ligar. Eu não vou, alô, oi, saudade de você. Vai se arrepender quando você ligar. Eu não vou, alô, oi, saudade de você.